dia 7 de setembro de 2010. Amigo. Saudações, querido amigo Naldinho. Em primeiro lugar, desejo que estas poucas linhas te encontrem com plena saúde e muita paz de espírito, juntamente com seus familiares e com a família Naldinho. Meu amigo, fiquei muito feliz em receber sua carta, pois para mim foi a maior satisfação. Considero muito a amizade que construí com você. Uma amizade verdadeira e sincera. Sinceramente, Naldinho, quando eu sair daqui eu vou mudar. Quero sair de cabeça erguida e viver uma vida serena e do lado da minha família. Chega de erros. Amigo, quando você voltar, o dia vai brilhar e feliz vai chorar. Amigo, amigo, amigo, amigo. Amigo, quando você voltar, o dia vai brilhar e feliz vai chorar. Amigo, amigo, amigo, amigo. Do outro lado do muro, vários km longe da capital. Fora os dias de visita, é cruel a saudade do mundão, é cruel a solidão. Dia 22 de setembro de 2010. Boa tarde, grande amigo. Recebi sua carta ontem ao meio-dia e meia. E em resposta à mesma, estou muito feliz em primeiro lugar de saber que você está bem e bem melhor do que antes. Sempre tive um grande respeito por você. A humildade chegou por aí e parou. E te digo que nessa parte somos iguais. Sempre enxerguei que uma pessoa humilde é comparada a um alpinista dos melhores. Sabe por quê? A pessoa humilde, sem que perceba, tem grande chance de chegar ao topo do morro, e o bom alpinista também. Fique com Deus, paz, prosperidade, do amigo de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Amigo, amigo. Respostas positivas nas cartas, lê um livro, passa o tempo, mas está se sentindo triste por dentro. Na luta, nessa angústia, desde 2010. O dia não passa, o relógio parou, nada anda. Sua família aqui fora luta pela sua liberdade, pra ver o dia brilhar. Quando você chegar? Quando voltar? Amigo, quando você voltar, o dia vai brilhar e feliz vai chorar. Amigo, amigo, amigo, amigo. Depois de 7 anos nessa caminhada dura, na legalidade, filha e esposa lhe esperam na frente do portão. A liberdade cantou, a prisão caiu. Ano 2017, num fim de tarde, 19 de abril. Amigo, a família lhe espera na casa de sua mãe. A porta se abre e braços abertos lhe esperam, abraçando como há anos atrás, como antigamente. E as lágrimas rolam. Amigo, foi difícil, foi duro, mas valeu por acreditar que o dia ia brilhar. Quando você voltar, vai brilhar e feliz vai chorar. Amigo, amigo, amigo, amigo. Quando você voltar, o dia vai brilhar e feliz vai chorar. Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo. Música.